Aí choque. A paz é um sonho. Talvez só exista no céu. Cê tá ligado, traidor é mato. E a traição tem gosto de fel. Pau, pau, pau, lenha com nós, mas se esconde, irmão. Tem mais um Judas sangrando na calçada. Nem chegou sexta-feira da paixão. Nas ruas da sul, o amor agoniza, a tensão só aumenta. E a misericórdia é rara. No Campo Limpo, no Grajaú, no Pirajussara. Mas enquanto houver uma alma justa, ainda há uma saída. Mano Brau, cachorro louco, primeiro e único, apresenta sabedoria de vida. Pode, fique tem, fique tem, fique tem. Vem, vem, pode, fique tem, fique tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Sinceramente, truta é foda. Conseguir realizar algo na vida que nos faça feliz. Mas quem procura, acha, pode vir que tem. Não tem valor quem despreza tudo que tem. Tenho família, mãe, pai e vários aliados também. Todos me querem, me querem muito bem. Mas bem aqui é foda de ficar. Tem uma pá de atrasalado que quer nos derrubar. A inveja que promove tudo isso, ele ainda fala que é meu parceiro, meu amigo. E diz que só quer o meu bem. Mas falso que nem ele, eu não conheço ninguém. E se você se tocou, verme, vamos além. Sabedoria de vida, J na rima, pode vir que tem. Vem, vem, pode vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Tem o que você quiser e imaginar. Pagou um pau, já era, pode acreditar. Não quero te matar, somente te alertar. Apenas uma frase pode te derrubar. Uma frase bem louca, feita com sabedoria. Squash, batidas e rimas. Pode crer, Preto J, Benete, com Sérgio e Fred. E o meu Tuchai, quem viu jamais esquece. E se você é sangue bom, entendeu esse toque. Não queremos tirar você de lock. Só queremos te mostrar, te avisar. O que você fizer aqui, aqui mesmo você vai pagar. Mude sua vida, seja criativo. Esteja sempre com os verdadeiros manos. Vários unidos, aliados, rapaziada esperta. Pode vir filho da puta, não pagamos comédia. Não, não, não, não pagamos comédia. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Tem sim, pode acreditar. Tem muita gente falsa por aí, em todo lugar. E se você continuar agindo assim, pai, agora mano, dê um fim no que é ruim. Seja um cara esperto e considerado. Dê respeito para ser respeitado. Venha se quiser para o nosso lado. Lado bem ou mal, a escolha é sua e tal. Quem fala o que quer, quer. Ouve o que não quer, quer. Quem procura acha, pode vir na hora que quiser. Vem, vem, pode vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem, pode vir que tem. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Mano quer mano, não tira ninguém. Quem procura acha, pode vir que tem, vir que tem. Vem,